Cara, eu tô começando a gravar de novo. Porque o primeiro, cara, eu tava fazendo, mas ficou uma bosta, né? Porque eu tenho, né, o meu famoso o caderninho aqui, né, das anotações, né? Que eu anoto, né, uns temas inúteis, uns assuntos inúteis, né? E falo. Só que, cara, ficou tão. Ficou uma bosta, ficou um lixo. Que. Falei, cara, não é possível, vou gravar de novo. Ficou muito ruim, cara, ficou muito ruim. Até, puta, tem uma bosta aqui que eu anoto pra falar, mas quando eu anoto, na minha cabeça ali, quando eu tô pensando, eu falo, putz, isso aqui vai render um tema da hora, né? Vai render. Vai ficar da hora se escutar e tal. Vou poder falar sobre o assunto. Mas quando eu começo a falar, cara, eu vejo que, puta, é tão bosta, é tão lixo, né? Puta, nada que eu faço dá certo, cara. Puta merda. Ah, e uma lição que eu aprendi no primeiro episódio, né? É não falar a palavra merda. Merda. É que soa muito escroto, cara. Eu escutei. Sempre quando eu falo merda, merda, soa muito ridículo, cara. Não sei. E o primeiro, puta, cara, o primeiro episódio foi. Cinco pessoas ouviram, cara. Cinco pessoas ouviram. Puta, tá bom, né, cara? Tá maneiro, né? E se você que tá escutando isso aqui é um dos cinco, você é foda, cara. Você é foda. Provavelmente as pessoas que escutaram o primeiro nem pra escutar o segundo, né? Sei lá. Aí, puta, cara, voltando aqui, coloquei uns temas aqui pra falar, só que, puta, ficou tão lixo, ficou uma bosta, cara. Nem nada que eu faço dá certo. Na verdade era pra mim ter postado ontem, né? Que eu falei que eu ia postar toda quarta-feira. Mas sei lá, cara, eu fui gravar ontem, né? Eu peguei aqui, sentei e tal pra gravar, só que, sei lá, eu me senti estranho, cara. Eu não me senti confortável, né, pra gravar, né, pra fazer, não, pra gravar o negócio. Aí acabou que eu não fiz. Eu falei, ah, cara, vou postar só semana que vem. Né, só semana que vem. Mas, né, hoje é quinta-feira, né? Eu ia começar a cortar grama agora. Né, agora há pouco. Só começou a chover, cara. Chover muito, começou a chover muito. Né? Aí não dá pra cortar grama chovendo, né, cara? Né, e a grama agora encharcou, né? Não vai dar pra cortar. Então eu aproveitei e falei, ah, cara, vou gravar então. Né, o tempo tá. Fudeu aqui meu trampo. Então vou gravar aqui. Ah, e falando também sobre experiências, né, do primeiro episódio. Eu aprendi a não falar mais merda. Falar a palavra merda. E também eu vi que eu falo muito rápido, cara. Eu tava falando muito rápido. Tinha hora que não dava pra entender, né? Que eu falava assim, depois enrolava. Não dava pra entender o que eu falava, cara. Né, então. Aprendi que é pra falar calmo e suave, né? E, puta, na verdade eu nem sei o que eu falo, né? Eu anotei aqui que o tema de hoje ia ser relacionamento. Olha só, hein? Já dá pra ser coach, né? E eu anotei aqui umas histórias e tal, que eu lembrava que veio na cabeça. Só como eu falei, né, eu ia gravar aqui, a gravação que eu fiz anterior era essa, ficou uma bosta, deu 16 minutos aqui, 16 minutos de puro lixo, né, aqui tá cheio de pernilongo, cara, né, choveu, apareceu pernilongo, você tá ligado, né, é dengue, mano, chikungunya, velho, é dengue. Aí, puta, eu tô até receoso, cara, em falar aqui. que eu tentei falar sobre um assunto aqui, só que esse histórico com a bosta. Agora, ó, eu vou fazer, cara, eu vou pegar notícias, né, da internet e vou comentar essas notícias. Porque essas histórias aqui que eu penso, esse tema que eu tiro da minha própria cabeça, não tá dando certo, né? Sou burro, não consigo tirar um assunto decente, cara. Aí, falar nisso, cara. Hoje, né, chegou. Eu comprei, né, um negócio no Mercado Livre. E hoje apareceu que já tá no correio. Eu tenho até dia 14 pra tirar. Era pra mim hoje. Eu queria hoje, porque eu preciso dele o mais antes possível. Só como eu quero cortar grama, eu falei, tá, eu busco amanhã. Vou cortar essa grama aqui, vou. O mais rápido possível. Amanhã fica pouco, então vou buscar amanhã. Eu, como choveu, fudeu. Só que eu não quero ir, né? Porque se eu for ir, cara, eu vou ter que ir de bicicleta, bike. Eu não quero ir de bike, cara, porque o tempo tá meio merda. Ó, eu falando, puta. Tempo tá meio ruim. Então uma hora chove, fica tudo nublado. E aí, não quero tomar chuva, cara. E sei lá, é longe pra caralho, cara. Daqui da minha casa até pro centro. Dá uns 40 minutos de bike. Puta, demora pra caralho, cara. Né? E eu não sei, eu não quero ir, cara. Mas eu preciso dele. Então fica naquele dilema, né? E não dá pra pedir pro meu pai, né? Porque eu briguei. Briguei entre aspas, né, com meus pais. E sei lá, cara, o clima aqui tá. O caso tá meio, sei lá, tá meio tenso, sabe? Aquele clima. Aquele clima ruim. E sei lá, e também meu pai tá cheio de serviço, né, não dá pra pedir pra. Opa, me leva lá na cidade pra eu buscar o meu negocinho. Ele não vai me levar, cara. Ou seja, pra mim buscar eu tenho que ir de bike. Eu não quero ir de bike. Então, eu tô naquele dilema, tá? Entre preguiça e a vontade extrema de ter o objeto em minhas mãos o mais rápido possível. Então, deu 7 minutos de pura bosta, só enrolei, né? Enfim. Ah, cara, esse podcast aqui não. Como diz o homem, né? Não culto. Ou seja, só bosta. Né? Só pra você ouvir, sei lá, cara. Se tiver entediado, tiver vindo do trampo, né? Tiver no busão, tiver no ponto esperando o ônibus, ou no carro, sei lá. Puta, acho que também é difícil, né, cara? Alguém que tem a idade pra dirigir, escuta isso aqui. Eu não sei, cara. Enfim. Eu tava, né, como eu ia cortar grama hoje, eu sempre quando eu vou trampar, né, fazer alguma coisa, um serviço assim, eu baixo um monte de podcast, né, pra ouvir, né, pra ficar ouvindo enquanto eu faço, pra passar mais rápido. Antes eu só escutava música, mas a música uma hora enjoa. É um podcast não, né, um podcast é um cara falando ali, enfim, distrai, né, e passa mais rápido o tempo. E agora a chuva tinha parado um pouco, começou de novo. Enfim. Né, eu fui pro. Como o tempo tava meio nublado, tava meio estranho assim. Eu tava pensando em alguns podcasts mais reflexivos, tá ligado? Que esse podcast que fala mais sobre. Aí eu pesquisei aquelas palavras, né? Tipo solidão, solitude. Pra falar, pra ouvir, né? Só que não tem muito, cara. A maioria, quando se pesquisa, pelo menos aqui no aplicativo, né, agregador de podcast aqui, que eu uso, você pesquisa essas palavras, tipo solidão, solitude, você não acha. O que eu queria era podcast falando sobre o tema em si, né, sobre a solidão, como ela afeta, essas coisas, sabe, esse negócio mais reflexivo. Mas eu só acho áudio de pastor, cara. Nada contra. Nada contra, mas puta, eu não quero ouvir o pastor falando sobre passagem da Bíblia e citando essas coisas. Eu quero ouvir um assunto, sabe? Falando nisso, eu escutei um. Eu pesquisei, né? Acho que era solidão, alguma coisa assim. Né? Eu achei um podcast, cara, de uma professora de. Acho que era filosofia, se eu não me engano, ou história. Filosofia. Dela falando sobre. Sobre a solidão, sobre as pessoas assim em si. Foi muito bom, cara. E era esse tipo de podcast que eu queria ouvir. Só que não tem, cara. Só tem pastor e áudio é igreja evangélica, não sei o quê. É o pastor lá falando, não quero ouvir isso, cara. Então, eu fiquei. Primeira frustração do dia. A segunda foi da porra da máquina, porque eu ia começar a cortar, só que começou a chover. E a terceira frustração é esse dilema entre vou ou não vou lá buscar o negócio. Tá chovendo e parece que vai ser o dia todo. É por causa dessa chuvinha. Não dá pra cortar grama. E também não dá pra ir de bike. Não dá pra andar de bike. Então, cara, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Enfim. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, cara. Vou tentar falar sobre esses assuntos aqui. É tudo bosta. Ah, falando nisso, no último podcast, né, eu falei lá sobre, né, um negócio do Badoo lá, que a mulher lá que me seguiu e tal. Eu entrei, cara, no Badoo. Aí eu falei, ah, vou ver essa porra. Puta, cara, é difícil, difícil. Eita, louco. Me cadastrei lá no Badoo. Cara, sei lá. Eu me sinto. Eu não baixei, né, mesmo pra. Ah, vou encontrar aqui uma namoradinha. Só baixei pra ver. Puta, tem. Cara, tem muita. Muita mulher muito bonita, cara. Lá no Badoo. Você sabe que é fake, cara. Não é possível. Você olha assim. Ou essa mina é muito estranha. Ou ela é muito tímida. Porque não tem sentido, cara. As meninas bonitonas, tá ligado? Tá nesse site de relacionamento, cara. O que você quer? Você é bonita. É só, sabe? É só. A única coisa que ela precisa fazer pra conseguir namorar, cara, conseguir encontrar alguém, é andar. É ser ela. Ela não precisa de. Isso aqui, cara, quem usa mais site de relacionamento, né? Que deveria ser. Não deveria. Sei lá, mas o que eu penso que usa mais é os homens, né, cara? Porque pro cara é mais difícil encontrar uma mulher do que uma mulher encontrar um cara, né? Ah, isso aqui é interessante. Né? Eu ia entrar nesse assunto sobre isso aqui. Sei lá, eu não sei falar sobre isso. Enfim, aí eu tava lá no Badoo lá e tal. Fui dando like lá. E só que esse site, cara. Tem muita coisa, é o impulsionador, né? Que tem. É cheio de coisinha, né? Pra você pagar. Pra você ter uma coisa que deveria ser padrão, né? Tipo, uma coisa, cara, que eu recebi, né, um like lá, né? De uma mina. Feia pra caralho, me desculpa. Tipo, feia pra caralho, cara. Aí, aparece lá embaixo, uma abinha lá embaixo lá e tal. Quem curtiu você, né? Só que apareceu lá quem curti, a foto dela tava pixelada, né? O rosto dela tava pixelado. Ué. Aí tinha uma opção, né, pra, né, ver quem. Acho que é quem visitou o seu perfil, alguma coisa assim. E cheio dessas coisinhas, cara, pra você pagar, sabe? Ver quem visitou, impulsionar, mais pessoas viram o seu perfil, essas merda aí. Aí lá embaixo a foto dela tava pixelada. Só que. Na barrinha em cima chegou um aviso, né, de quem curtiu. E lá tava a foto dela normalmente. Então não entendi muito bem. né? Mas aí eu falei, ah, puta, que bosta, né? Aí excluí, cara. Só que eu vi muitos fakes, cara. Muitos fakes. Fakes, né? Deve ser aqueles gordinhos, né? Fica criando fake pra trollar os caras. Enfim. Ó, já foi um assunto, hein? Badoo e site de relacionamento. Deveria me aprofundar, só que, né? Não vou. Tá, foda-se. Ah, cara, eu não sei o que eu falo. 15 minutos já, cara. Pura bosta. Não falei 15 minutos, eu não falei nada com nada, né? Falei nada com nada. É só isso. Ah, uma coisa que eu queria comentar, cara. Eu até anotei aqui. É que eu não entendo, cara. Quem patrocina podcasters. Assim que se fala? Podcasters? Tem o YouTubers e o podcasters, né? Esses caras que. Eu não entendo, cara, tá ligado? Porque o cara, ele vai lá, cria, né, um podcast, né? Faz lá a imagem, né? Compra microfone, os caralho. Edita, né, o áudio. Aí depois, né, o cara fala. Ajuda aí com a gente, né? Com, sei lá, R$ 7. E porra, cara. Se você vai. Que eu penso assim, se você vai começar alguma coisa, você tem que ter condição, né? Por exemplo, você vai fazer um podcast, velho. O mínimo que você tem que ter é condição. Pra que você quer que eu te ajude? Pra que você quer que eu doe? Né? Pra ajudar? Putz, é você que. Se inventou de fazer o podcast, cara. Então você que se vire. Foda-se. Eu não entendo, cara. Quem esse negócio de sócio de canal e tal. Mas isso, pelo que parece, lucro, hein, cara? Lucro. Então se você quiser patrocinar aqui esse podcast por apenas R$ 300 por mês, você ajuda a manter. 300 pila por mês, você ajuda a manter aqui o podcast em pé. Imagina, cara, R$ 300? Ah, se você quiser aqui ajudar aqui o meu canalzinho, o meu podcast, dá 300 pila aqui. Olha, ah, também tem aqui, tava nessa época, né, de carnaval, né? Segunda, terça, né? Quarta também, né? Ontem, não sei. É, tava o carnaval, né? E pá. Aí aqui do lado, cara. Tem um vizinho. Puta. Cara chato, cara. Tá ligado? Ele veio pra cá, mano. E ficou puto o dia inteiro, cara. Com a porra do som ligado, cara. Som ligado. Todo mundo gritando. Um barulho do caralho. Tá ligado? E do lado aqui é uma chácara, né? Que ele só vem aqui pra passar final de semana, curtir não sei o quê. Nossa, cara, é um saco, tá ligado? Porque o som, cara, direto, ligado, som alto, gente gritando, aquelas músicas, carnaval. Ah, cara, que saco, tá ligado? Eu já moro longe da cidade. Pensei que ia ser melhor. Né, ia ser mais sossegado, cara. Mas não, chega, né, carnaval, essas porra, o cara em vez de ficar curtindo na cidade, sei lá o que, o cara vem pra cá e fica, porra, enchendo o saco, cara. Chato pra caralho. E, cara, eu preciso achar um dilema, cara. Eu preciso achar um jeito de fazer isso aqui, cara. Tá ligado? Porque eu não consigo. Não consigo. Ah, não sei a palavra, cara. Manejar? Manejar, não sei. Sei lá, eu não consigo criar um negócio, tá ligado? Porque eu começo aqui a fazer, cara, eu falando aqui sozinho. Tá ligado? É, sei lá, é estranho, é bizarro, eu não consigo. Falar sobre um assunto, não consigo, sei lá, levar uma coisa estranha, cara. Tá ligado? Um assunto merda. Não, agora de verdade, falando assim, sem brincadeira, cara. Um assunto merda, tá ligado? Eu inventei de fazer, né, esse podcast, mas sei lá, cara. Tá uma bosta isso aqui, tá ligado? Não sei fazer. Essa é a verdade, cara. Eu não sei fazer, cara. E sei lá, estranho. Puta, um assunto merda pra caralho. Sei que nem quem ouve. É 5 pessoas que ouviram, deve ter ouvido 5 minutos e puta, excluiu, parou de ouvir. Sabe, cara, uma merda. Na verdade, isso aqui não é nem. Esse podcast não é nem. É nem pra fazer sucesso, cara. Nem pra. Puta, eu vou fazer pra fazer sucesso, né? Pra bastante gente ouvir. Na verdade, é só pra. É só pra. Pra. Eu não sei como falar isso, cara, mas. Pra. Esvaziar, não sei como que fala, pra esvaziar, pra. Puta, que merda, cara. Pra. Sei lá, descontar as frustrações, cara. Tá ligado? Por isso que eu resolvi fazer isso aqui. Pra me sentir. Pra eu me sentir, sei lá, meramente importante. Né? Já que eu. Sei lá, tá ligado? Que tipo você faz um podcast, cara? Se você, sei lá, entreter uma pessoa, tá ligado? Você fazendo um podcast, né? Publicar. E você, sei lá, saber que você entreteu alguém por, sei lá, 5, 10 minutos, tá ligado? Você se sente um pouco importante, tá ligado? Você fala, caralho, cara, entreti alguém. Então, pelo menos eu fiz alguma coisa de útil, né? Então, na verdade, esse podcast não é nem pra eu ficar falando essas bosta, tá ligado? Querer pagar de engraçado, mas só pra, sei lá, eu sentir que eu tô fazendo alguma coisa, tá ligado? Pelo menos, sabe? Aí eu saber que pelo menos uma pessoa, tá ligado? Eu vou entreter, ou eu vou fazer essa pessoa sentir raiva, essa pessoa me xingar, falar, puta, que bosta esse podcast. Mas sei lá, pelo menos eu fiz alguém sentir algo, tá ligado? Tá ligado? Falou muito, tá ligado? E é isso, cara. É só pra eu me sentir meramente importante. Descontar minhas frustrações, né? Falando aqui sozinho. Só que, pelo menos quando você fala sozinho, né? Você. Sabe, você tá falando sozinho mesmo. Só pra você e tal. E como você faz um. No caso do podcast, né? Como você tá fazendo aqui um podcast, você tá falando. Mas pelo menos tá guardado, sabe? Pelo menos alguém pode ouvir, né, isso. Pelo menos você tá falando sozinho, tá falando pra você, mas também tá falando pra alguém, saca? Então eu tô falando pra mim, eu também tô falando pra você. E. Sabe, cara, eu vou parar com isso. Tá ligado? Eu anoto um monte de tema aqui, de coisas, né, que eu acho que vai ficar legal, ou que, sei lá, vai ser um pouco engraçado, alguma coisa assim. Só que, sei lá, não parece verdadeiro. Saca? Parece que, sei lá, eu tô tentando só dar de engraçadão ou de. Não sei, cara. Na verdade, eu não sei. Não sei o que eu tô fazendo. O que eu tô falando aqui. né? Tá, sempre anoto aqui umas coisas e tal. Falar, isso aqui pode ficar engraçado, se eu falar de tal jeito, alguma coisa assim. Né? Se eu ficar falando que eu sou burro, né? Que eu sou um, né? Que eu não sei fazer o negócio. Vai ficar engraçado, ficar descontraído, mas não, cara, não parece descontraído. Não parece algo natural. Parece só um cara tá tentando ser engraçado. Então, não sei, cara, tô quase chorando, na verdade. Comecei aqui falando, tô quase chorando, cara. Agora parou de chover. O céu tá limpando. A grama tá encharcada. Não dá pra me cortar a grama. Eu tô pensando em buscar, né, buscar meu produto, mas não sei, cara. Sabe? Você também se sente assim, cara. Se tá ouvindo isso aqui. Se tiver ouvindo, né? Também senti isso. Que você não é importante. Você sente que, sei lá, cara, que você não tem importância, tá ligado? Que você é um ninguém, um qualquer, sabe? Porque, cara, se parar pra pensar, cara, as únicas pessoas que realmente gostam de você, cara, são seus pais, sabe? Por exemplo, seu amigo, cara, uma hora, dependendo do que aconteça, né, abandona você, né? Você perde o amigo, tem, né? Tantos casos aí, né? De amizade, né? De infância. Simplesmente acaba, né? O cara. Sei lá, também é coisas da vida, né, cara? Ele segue outro caminho, seu amigo vai morar em outra cidade, ou conhece outra pessoa, né, e tal. A amizade não é tão importante. E sei lá, cara, às vezes eu me sinto inútil, saca? Como um ninguém mesmo, tá ligado? Sei lá, cara, às vezes parece que, sei lá, minha existência, apesar de insignificante, incomoda, sabe? Não sei quem, ou sei lá, parece que me incomoda. Ah, é isso também, cara. Sei lá, tô quase chorando, cara. Vinte e oito minutos de nada. Vou parar por aqui, cara, porque sei lá. Tá de chorar, bicho. Tá de chorar. Também eu não tenho mais nada pra falar e. Sei lá, o que eu faço agora, tá ligado? Se eu deito e durmo. Não sei o que eu faço. Tristeza, sabe? Um peso. Você se sente pesado, sabe? Você se sente. Porque. Cara, por que a vida é assim, né, cara? Porque você deve ter uma opção, tá ligado? Uma opção. Você quer nascer ou não? Né? Aí, falar que sim, você mostra, ó, se você nascer, você vai ter que fazer isso, vai ser assim, assim, assim. Ou se não, se não quer nascer, foda-se, nunca existiu, sei lá. Deveria ter essa opção, né, cara? Enfim. Falou e... É isso.